Avião 09 da presente transfere o controle Salvador em 119-35. 119-35, graças a volta. Azul 2789, pouso autorizado, pistola 0, vento 140 graus, 089. Livre pouso 2789. Guilherme 321, decola 07, transfere o controle Salvador em 119-35. 1935, A321. Salvador Azul 4118 para o táxi, estamos com 91 Campinas, 3 horas. O 4118, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1017. Táxi autorizado, chama a torre quando pronto. Azul 4118, obrigado. Salva Tango, Chené 63, 14, centro da Popá. Chené 63, 14, Papá em curso, aguarde cópia. Na escuta. Funcionamento, bom, no 097, posição 3. 1 no 097, aguarde para o push. Agora. Boa tarde, Azul 4118, mantenha o ponto de espera. 4118, mantendo. 340, sai da Momo, transição Lenin, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5546, frequência do controle 119-35. Sinto autorizado, Serra Brava, Copa Lima, nível 340, Upper Zulu 20, saída Momo, transição Nenim, decola da 10 com primeira curva à esquerda, 5546 no transponder, o controle 1935. Solucioné 6315, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback de acionamento. Tomará no meia dúzia. Solo, Chané 6254, Protax, 184 a bordo, alterna em campo. Pistola 0, vento 140 graus, 099. Livre pouso, 10, 069, 18. Pátio 1, taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1017. Pátio Índia, 295, 1017, 6254. Polo Azul, 2789, livre uma escuta. Azul 2789, táxi autorizado via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 2789. 2789, informando que o previsto é a posição 4 Lima. 4 Lima, gente, 2789. Salvador, Força Aérea 7106. Força Aérea 7106. São Salvador, formação em curso Oscar. Guarde para a cópia. Aguarda para a cópia. Desce na turma de risco. Força Aérea 7106, gente. 7106. Chané 6327, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Ali, mantém pistola 0, Chané 6327. Serra 7106, pronto, cópia. Solos 1-1, libera direita, transfere controle solo em 1-2-1, décima 1. 1-2-1, décima 1, azul, 69, 1-8. 1-2-1, décima 1, azul, 69, 1-8. Alô, Salvador, muito boa tarde, azul, 69, 1-8, livrou na Eco. Azul 6918, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Ele táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 6918. Algum 097 seria a prisão? Pulo no 097, mais 5 minutos. Azul 6918, autorizado Juliette, portão 01. Juliette 01, 6918. 935, acionamento 6327. Do Embraer 190 da companhia Azul no portão 01, livre pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Certo, após a passagem do Embraer retaguarda, a NT chama táxi com o 1097. Estado autorizado pouso, pistola 0, tempo 30 graus, 0 mais. Ele responde. Tango, via falta do plano de voo, nível 090. Saída Conde, decola a pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5451, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado Natal, nível 090, saída Conde, decola da 10, primeira curva à esquerda, transponder 5451 e o controle 1935, Força Aérea 7106. Força Aérea 7106, contejamento correto. Confirma o PLB? Está com 8 a bordo, 4 horas e meia de autonomia. 07106. Táxi, decolagem, chame torre 118, décimo 95. 1895, trata. Passar 7106, autorizado o táxi. Até a táxi foi em hotel, reporte no hotel. Autorizado o táxi até o hotel, reportará 7106. Azul 41118, visual com banho 337, ponto final para pouso, pistola 0. Positivo, visual com gol. Após a passagem do tráfego que pousa, autorizado a alinhar e manter a posição do zero. O gol passa a linha, mantém o azul 418. Azul 4118, alinhar decolagem autorizada, postura 0, vento 140 graus, 08 nós. Livre decolagem da 18, o azul 418. Economia 20 graus. Arbaz com 097, está com 68 a bordo. 2 horas e 50, alterno Belião. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Taxiway India. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1017. Frente via India para o ponto de espera quando lá 895, 1017, 1097. Aguarde para o cruzamento. Guardará. Revisto, tchau, tchau. Patango Vitor, Charlie, eu tenho um repórter passando o marcador externo. Passarei o marcador, tchau, tchau. O Charlie 7106, autorizado o cruzamento da pista, repórter na taxa Delta, pista livre. Autorizado na pista, porta na Delta, 7106. Condições de ingressar de imediato, nem o não dando cumprimento da pista, sem parada. 6254 autorizada, alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Alinha e decola, né? Obrigado. Você era 7106, pista livre da presente, transfere controle solo em 12, 1 decimal 1. 2, 1, 1. Solo, Força Aérea 7106. Força Aérea, autorizado táxi via Alfa, Juliette, 41. Taxiway India, para o ponto de espera da pista 10. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 107. Autorizado táxi Alfa, Juliette, 41. E vai chamar a torre em 19, decimal 95, Força Aérea 7106. Chame torre 118, decimal 95. 118, 95. Só para puxar de acionamento, Oceaner 6355 está no link número 8. Oceaner 6355, livre pushback acionamento, reforço pronto para o táxi. Voltará táxi 6355. Escuta da torre? 4118 na escuta da torre. Transfere controle Salvador em 119 decimal 35. 1935, 4118. Papatango Vitor Charlie, hotel avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 140 graus, 08 nós. Fala, hotel. O Geleia 6254, decola de 21, transfere controle Salvador em 119, decimal 35. Autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via rota do polo de voo, nível 360, saída da El Leda, transição Motiva. Decolada pista 10, primeira curva à direita, transponder 5554, frequência do controle 119, decimal 35. 360 aprovado, Fernando da El Leda, transição Motiva, curvada à direita, pedulo 10, depumável, pedulo 1, meia depois. 5-5-4, transponder 19-35, controle de saída, Jan 3835, no botão 09. Jan 3835, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. É, fique pronto, né? Solo em 1, 2, 1, decimal 1. Tá, eu sou obrigado, senhor. Solo Salvador, só passando o vídeo que o Charlie Hotel livrou na Delta para o Mach 3. 10-1-50 graus, 089, pouso autorizado, pista 10. Livre o pouso na pista 10, baixar travado, azul 2719. Pro Pate 3. Alfa Kilo Pate 3, Victor Jardim. Alfa Kilo Visual com a TR da Azul, curta final para pouso, pistona 0. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pistona 0, gol no 097. 7 após a aeronave azul, alinha e mantém a 10, gol no 097. Solo, áudio 25, libera a direita, transfere controle solo em 1, 2, 1, decimal 1. Emotivo, 1, 2, 1, 1, livrando aqui a direita, 2, 7, 9. Gol no 097, alinhar decolagem autorizada, pistola 0, vento 150 graus, 08 nós. Livre decolagem, pistola 0, gol 10, 97. 1-2-1. Alô, 2-7-1-1, táxi autorizado via Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 2-7-1-1. Boa tarde, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta. Confirme, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta. Quem é você? Juliette, Bravo Delta, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 017. 017, aguarda. Decola 27, transfere controle Salvador em 1 no 9-35. 0935, boa. Juliette, Bravo Delta, ponto autorizado, pistola 0, vento 150 graus, 08 nós. Ajuste 1017. 17 via Patio Índia, 1895. Muito obrigado. Boa tarde. Juliette Bravo Delta no solo 30, libera direita, solo 121.1. Quebec, quando possível, autorização Guarulhos. Gol 1169, Quebec, curso. Autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via Upper Zulu 10 até Taubaté. nível 360, saída Tael Leda, transição Motiva. Decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5577, frequência do controle 119.35. Aguarde para o contagiamento. Papa Tango, Juliette Bravo Delta, sol soldou. Papa Tango, Juliette Bravo Delta, autorizado Delta Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, Bravo Delta. Paulo Victor, Hotel Hotel, acionado pátio 3, pronto para o táxi, Hotel Angarabaitan. Papa Tango, Victor Charlie Hotel, táxi autorizado. Pátio 3, pátio 1, Lima Mike, para Quebec, chame torre 118.95. Ok, autorizado, ingresso pátio principal, Lima Mike na Quebec, torre 1295, Victor Charlie Hotel. Gol 1169, contém informações. Ok, Centro, gol 1169, autorizado Guarulhos, nível 360, Zulu 10 até Taubaté. Saída da El, Leda Motiva, decola da 10 com curva direita. 5577 é o transponder e o controle 1935, gol 1169. Gol 1169, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará o 1169. Via Papá, estaciona a frequência livre. Oi, boa tarde, está 3235, pode esperar pronto. Na 3835, autorizado, alinhar e manter pistão no zero. No zero, alinhar e manter 3835. Adoro assinar 6314, puxa bem, que é só 9612. Oceaner 6314, livre pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre pushback acionamento, reporte para o táxi 6314. é 355, decolado aos 35, controle 119 decimal 35. 1935, boa tarde, obrigado. Chá 3835, autorizado decolar, pistão na 0, vento 150 graus, 089. Está colocando 0, chá 3835. Tango Juliette Bravo Delta, slide para o táxi. Autoriza a saída, senhor, do Pátio 3. Autorizado até a interseção do Pátio 3. Bravo. Estacionamento 314, 121 a bordo, 3 horas e 10, atendendo a Recife. Estacionamento 314, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero, linha Pátio 1, taxiway Índia, quando pronto chame Torre, 118, decimal 95, ajuste 1017. 1097, autorizado táxi até o ponto de espera da 90, quando lá... 18-9-5-6-3-1-4, obrigado, bom trabalho. Tango Juliette Bravo Delta. Afirmo, táxi autorizado, Pátio 1, Lima Mike, na Quebec, chame torre 118, decimal 95. Boa tarde, Oceana 63, ano 4, ponto de espera pronto. Oceana 63, ano 4, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, meu autônomo 60 graus, 079. Livre, alinhar e decolar, pistão no 0, Oceana 63, ano 4. Torre Salvador, Papatango, Eco Delta, Fox Trot. Papatango, Eco Delta, Fox Trot, mantenha a rotatória com curvas pela esquerda, aguardando instruções. Ok, iniciando curva à esquerda agora, quase na lateral da Renata. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Romeu Hotel, Juliette Serra, Fala Itapuã. Papa Romeu Hotel, Juliette Serra, mantenha vertical do farol de Itapuã, informa o tráfego agora na sinal da pistão no zero para pouso. Oi, tio, vai, Marcelo. Ô, mais um final mesmo? Bom dia, 2, 3, 2, 7, 3, 9, 1, 2, 1, 0, 2. Torre Salvador, boa tarde, Altan 3192, passando Simbra, baixa letra voz. 3192, avistado, QNH10017, para informação, um helicóptero à direita, mantendo o farol de Itapuã, não interfere com a sua aproximação, e um Papa Alfa 31 à esquerda, a 1.500 pés, também não interfere, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização, 1097, ciente do tráfego, 3192. Na 6314, decolado 43, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, bom trabalho, 6314. 3192, autorizado pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 089. Autorizado pouso, pista no 0, 3192. Papatango, Eco Delta Fox, autorizado final, pista 107, aguardando autorização de pouso, QNH 1017. Esse é o Brasil, não, no certo, é o Delta Fox. Turbo no 620, sente da Quebec, autorização, recife. Juliette Bravo Delta, agilizando, autorizado, cruzamento da pista 107 para o Pat 5, autorizado. Autorizado, Serra Bravo, o meu Foxtrot, via Upper Zulu 17, nível 370, saída Puca, Jamo, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5564, frequência do controle 119, decimal 35. 370 autorizado, Recife, Upper Zulu 17, Puca, Jamo, Aracaju. Decolando da pista 10, primeira esquerda, 5564-1935 para o gol 1620 e o 370 nisso. 1620, cruzamento correto, aposta pronto para pushback e acionamento. Porto Real. Solo Salvador, boa tarde, Altan 3192, livrou o pista na sua escolha. Altan 3192, autorizado via Alfa Juliette, Portão 02. Alfa Juliette pro 2, 3992. Tango Eco Delta Fox Solo 47, libere direita via Papai, estacionar frequência livre. É o Juliette Serra, autorizado pouso, pista 17, vento no 60 graus, 059. Salvador, voo 1169, remota 2 Lima, flashback acionamento. Voo 1169, livre pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre chamando o táxi, voo 1169. Salvador, boa tarde, Azul 4206, fui LS, pista 10. Azul 4206, QNH 1017, reporte externo, baixar o travado. Reporte externo, encontrei a checada, Azul 4206. Hotel Juliette Serra, Solos 49, estação na frequência livre. Azul 6919, clear Sierra Bravo, Kilo Papa, via flight plane route, fly level 340, dial departure, modified transition, departure for runway 10, first turn to right, squawk 5020, Salvador approach control 119.35. Salvador 119.25 is Azul 6919. Take off for runway 10. After takeoff, just turn to your right. Squawk 5020 Salvador approach control 119 decimal 35. Azul 6919, read back correct. Report red to push back in startup. Autorizado, táxi até a Oscar, o Guardião 06. É. Uno 85 a bordo, autonomia, 4 horas e 13 minutos. 0413, fazendo Galeão. Gol 1169, Serra Bravo, Golfo de Lima. JB 183, autonomia 043, correto? 0413, 4 horas e 13 minutos. Gol 1169, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via pátio 3, pátio 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1017. Entre pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1017. Só confirmando o POB 185. POB 185, gol 1169. Firma, obrigado. Trovo 206. Salvador. Salvador Azul 4206. Azul 4206, táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa chama antes da Juliette, Azul 4206. Claro, pushback acionamento no 620. Só sou o Guardião 06. Back. Aguardando o 620. Guardião 06 aos 54, farol de Tapuã, controle 199, decimal 35. 4206, de passagem ao Boeing 738 da companhia Tagol, táxi autorizado Juliette para o portão 03. Dando passagem para o Gol após Juliette, portão 03, Azul 4206. Salvador, boa tarde, eu vou no 169, quanto espera dar 10 pronto. Pessoal do solo, após passagem do ECO 190 da Azul, autorizado pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. 7, pode na nave retaguarda, em coordenação, chamaremos o 620. Azul 6919 and gate 01, request pushback and collapse. Azul 6919, stand by for pushback. Pushback. Azul 6919, wait 2 minutes for pushback. Decolador 58, controle 119.35. 19.35, voo 119, até a boa tarde. Voo no 620, com ONU 77, 3 horas e 6, São Gonçalo. Voo no 620, Serra Bravo, Serra Golf, 177, pessoas a bordo, 3 horas e 3 de autonomia. Confirma? Positivo, tá. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Pat 1, Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, 1095. Ajuste 1017. 317 em frente, Índia 1895, 1620. Azul 2591, confirme? Confirmo, senhor. 2591, não, Vitória. Azul 2591, Quebec em curso, guarde cópia. Guarde, é a saída da El? Afirmo, da El, transição coral. Da El, transição coral, boa. Azul 6919. Approve it, push back and start up. Report ready to taxi. Está 1-0, próximo. Graus 079. Ali decola 1-0, gol 1620. Azul 2591, pronto, cópia. O nosso é ótimo, Vitor Tango, via Golf 677, nível 180, sai da Coral. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5037, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado no 80, Golf 677, saída Coral, pela Golf 677, utilizando a cabeceira 1-0, com curva à direita, acionando o transponder 5030, controle Salvador 193. Azul 2591, transponda 5037. 5037, pronto, transponda. Azul 2591, no contagiamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportaremos. Lima Alfa Romeo descendo para 1.000 pés. Nove, decimal 35. 935, graças a uma boa tarde. Ready for taxi, Azul 6919. We have 106 people on board. 4 hours and 40 minutes. And confirms is our alternate, Azul 6919. Azul 6919, text approved via Secretary India. When ready to holding point runway 10. When ready, call tower 118.95 KNH 1017. Roger, we are clear. Taxi via taxiway India to hold point runway 10 and contact tower frequency 118.95 1017, Azul 6919, thank you.